Pronto, que solo é esse, hein? Diferente não, a molesta. Oh, dançando em popopô. Mas Tiaguinho CD, Jefinho CD, estamos juntos e misturados. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo. Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo. Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo. Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. É um empresário, é? Ô Solinho diferente da molesta. Bora, Jordão Guimarães, estourou, papai. Estourou, é nóis. Vamos junto, meu parceiro Dudu Revestimento. Alô, Tutu CDs. Alô, Global Apostas Esportivas. Alô, Empurrado, tamo junto. Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo. Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo. Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo. Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo. Peraí, Chiquinho, sabe que aqui, por favor? A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Toma maconha, passar sem vergonha pra toda semana não poder sentar. Alô, brincado, tamo junto. Grupo Global, Apostas Esportivas, tamo junto e misturado. Tem que respeitar, viu? Alô, WM Turismo, meu parceiro DP do Paredão, o rei do carneiro assado, tem que respeitar. Alô, Jampa Mil Grau, Campinha Mil Grau. André CDS, o Morena de Bicoara. Tamo...